amigos. Olá, bichas. Eu sou a Trica e este é o vosso Contos de Contar. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou prontos para novas aventuras, novas músicas. Então, vamos lá. Olá, malta aqui do Glaciar. Estão bons? Uma das criações deste planeta foram os pinguins. Por isso, vamos dançar a dança dos pinguins. Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não digas que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não digas que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Bem, como todos sabem, os pinguins são muito especiais neste glaciar. E tu, também és especial? Vá lá, agora todos em fila. Está na hora da dança dos pinguins. Bora lá! Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não digas que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não digas que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Então, como é? Ainda não estás cansado? Agora gostava de te apresentar o pinguim mais louco deste glaciar. És o grande e único Chifi! Queres juntar-te a nós? Lá vem ele outra vez! Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não diz que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não diz que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não diz que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Põe as mãozinhas no ar, mexe o rabinho a dançar. Bracinhos no chão e não digas que não. Toca a saltar, toca a pular. Vamos, vamos lá e já, já, já. Nossa amiga Clarabella. Estão mesmo a ver como é ela, que é doida por TV. Agora ninguém pode com ela. Clarabella lembrou-se então do Horácio. Ele abrira uma loja de reparações elétricas. Vou já telefonar ao Horácio. Está? Horácio, daqui é Clarabella. Olha, vem já à minha casa. Preciso de uma antena nova para a televisão. Mas não demores, ouviste? O tempo foi passando e Horácio não havia maneira de chegar. É incrível. Estou aqui há tanto tempo à espera dele e ele... nada. A meio da tarde, Horácio chegou. Clarabella estava bastante impaciente, como vocês podem imaginar. Finalmente! Vê lá se arranjas a antena depressa, pois não quero perder a telenovela da noite. Vou fazer todos os possíveis. Sabes, com o temporal de ontem tem havido tanto que fazer. Clarabella foi sentar-se logo em frente do televisor, à espera de ver alguma imagem. Entretanto, Horácio subiu ao telhado e substituiu a antena partida por uma nova. Clarabella! Sim, Horácio! Só falta orientar a antena! Liga a televisão! quando a imagem estiver boa, avisa. Está bem. A hora da novela aproximava-se, a imagem nunca mais ficava como deve ser. E a impaciência de Clarabella estava quase a atingir o limite. Então, Horácio, quando é que isso fica pronto? Calma, está quase. Olha, já está a aparecer. Está boa, não mexas em mais nada, está ótima. E pelos vistos, Horácio não mexeu em mais nada, pois Clarabella viu a telenovela nas melhores condições, muito bem refastelada no seu sofá. Só quando o programa acabou é que ela se lembrou. E o Horácio? Ter-se-á ido embora sem dizer nada? É estranho. Clarabella! O que é? Ajuda-me! Estou quase a cair! Clarabella foi a correr ver o que se passava. Horácio estava pendurado na antena, muito quieto, numa perigosa posição de equilíbrio. Ia fazer? Escorreguei! Clarabella ajudou-o a descer, mas a antena ficou como Horácio a deixara, toda torta. Mas ela não se importou nada com isso, pois assim conseguia ver uma imagem ótima como nunca antes tinha visto. Estava a jogar a bola quando tudo começou. No recreio da escola o meu telelé tocou. Ia direito à baliza com um golo para marcar. Tropecei com o telelé a tocar. Estava a escalar. Quem é que é? Será que foi a papai do meu telelé? Estava a escalar. Quem está aí? Será que foi a mamãe ou não o quê? Levantei-me depressa, já cheguei atrasado. Peguei no telelé, mas já estava desligado. Então regressei para voltar a jogar. E foi quando ele voltou a tocar. Estava, estava. Quem é, quem é? Será que foi o papai do meu amigo? O papai do meu estava, estava. Quem está aí? Será que foi a mamãe ou não o quê? Já tocou pra entrada, nenhum gol não marquei. Por causa do telelé, eu até já escorreguei. E já estou mesmo a ver que ainda antes de entrar, o raio do telelé me vai tocar. Estava, estava. Quem é, quem é? Será que foi o papai do meu amigo? O papai do meu estava, estava. Quem está aí? Será que foi a mamãe ou não o quê? Estava, estava. Pegue este menino. Muitos beijinhos e abracinhos da vossa amiga.